Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia, Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. A discoteca do Cleiton traz hoje Rony e Rangel. A Faculdade da Música traz os mestres do Boca Livre, um sucesso das décadas de 60, 70, por aí, 70, 80, né? A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 34. A dica, não vote em ficha suja. Essa é a dica do programa de hoje. Vou até trazer a lei aqui para você saber. Você lembra desta? Essa que fez parte da trilha sonora da vida de muita gente. João Mineiro e Marciano. A sugestão do beijar traz Felipe e Ferrari. Eu começo trazendo aí o mineirinho de Patrocínio, Minas Gerais, Lucas Luco, Mulher. Vão dançar comigo? Vão mesmo? Andressa, Maressa, Vanessa, Valesca, Carolzinha. Pode vir a Taizinha, Fernandinha, Julieninha, Moreninha, Ruivinha e todas as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulheres. Eu tô caro importado até meu cartão pra gastar. Até um apartamento te dou de frente pro mar. Pode ser Copacabana, Europa, onde quiser. Eu faço qualquer coisa por todas as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulheres. E o grito da mulherada é: deram, deram, calma aí, relaxa. Maressa, Vanessa, Valesca, Carolzinha. Pode vir a Taizinha, Fernandinha, Julieninha, Moreninha, Ruizinha e todas as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulheres. Eu tô caro importado até meu cartão pra gastar. Até um apartamento te dou de frente pro mar. Pode ser Copacabana, na Europa, onde quiser. Eu faço qualquer coisa por todas as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulheres. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulheres. Na minha casa pode entrar quem quiser, mas ó, pra entrar lá em casa tem que levar mulher. Se não levar mulher, não precisa nem entrar. Mas se trazer mulher, pode vir, pode chegar. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulher. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Só as mulher. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher. Mulher, mulher. Só as mulher. E o Lucas Luco, né? Lucas Luco, mulher para Ana Clara Souza, de Bom Jesus de Goiás. Ela curte o nosso programa pela Cultural FM. Cleiton, eu gosto muito do Edelson Moura, do Diego Valadares e do Cleiton Aguiar. Um abraço a todos da Rádio Estúdio Brasil. Ana Clara, um beijo para você, muito obrigado pelo carinho. E um abraço a todos os meus amigos de Bom Jesus, no estado de Goiás. Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente.

O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Felipe Ferrari, Minha Nova História. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado por esse grande divulgador, Flávio Bejar, é só ligar 61998136601. No próximo bloco, João Mineiro e Marciano, Humberto e Ronaldo e Bruno e Marrone. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Essa música aqui eu tenho certeza que fez parte da trilha sonora da vida de muita gente. Muita gente vai recordar momentos especiais. Você lembra desta? João Mineiro e Marciano, Telefone Mais. Resolveu me dar sinal de vida. Me despertou, tocou, tocou, eu atendi. Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida. Eu ouvi de novo a sua voz. Pelo menos se lembrou de mim. Quanta alegria propiciou. Por favor, me faça sempre assim. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. Chamou de meu amigo. Mesmo assim gostei, valeu demais. Se não existe mais amor que seja assim, sua amizade, pode crer, é bom demais. Seja como for, não me esqueça. Mesmo ao telefone me agrada. Uma palavra em cada vez. Por favor, repita esta chamada. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. João Mineiro e Marciano, Telefone Mais. Você lembra desta? Essa aqui, João Mineiro e Marciano, foi uma das duplas de maior sucesso de todos os tempos da música sertaneja. Né? Era impressionante. Eles faziam 30 shows por mês, era um sucesso atrás do outro, foi uma máquina de sucesso. Pena que eles tenham brigado, separado, né? E o João Mineiro morreu, e agora não tem nem jeito, se quiser, não tem jeito de voltar a dupla, né? A Nair Martins, de Alta Floresta, no Mato Grosso, está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Nair, você me fez recordar 1982, quando ao lado de Chico Rei, Paraná e Tia Leninha e do Palhaço Ventania, nós fizemos um show no Clube Recreativo Alta Floresta, CRAF, da família Bonetti, aí na sua cidade de Alta Floresta, e nos hospedamos na época num hotel que não existe mais, que era uma maravilha, que chamava Alta Palace, né? É, rapaz, o bom da gente viver, ficar velho, é que a gente tem muita história pra contar. Música nova de Humberto e Ronaldo, Louco. Thank you.

minutos contados. Amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados. Amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Por te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Bruno e Marrone, vou te amarrar na minha cama para o Branco Teodoro de Presidente Olegário, Minas Gerais. Parabéns, Cleiton Aguiar, você faz a diferença nas madrugadas, você é demais. Ô Branco, vocês ficam me elogiando, eu vou acabar ficando metido, viu? Vou ficar impossível. Eu acho que o Branco deve ouvir, na madrugada ali em Presidente Olegário, eu acho que ele deve me ouvir pela 96,5, a Boa Vista FM de Paracatu, uma das mais importantes e potentes emissoras de rádio do estado de Minas Gerais, que chega a 52 cidades daquela região, né? O proprietário é o meu amigo Humberto Neiva, grande empresário lá de Paracatu. Ô Branco, um abração pra você. O Presidente Olegário é a terra do Gustavo Lima, né? Esse menino que tá fazendo um sucesso danado por aí. No próximo bloco, a dica é: não vote em ficha suja. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é da maior importância. Nós estamos vivendo aí o processo eleitoral e nós estamos vendo em alguns estados, alguns candidatos estão dizendo que são candidatos, mesmo tendo sido processados e condenados em segunda instância. Né? Os dois casos mais rumorosos, mais famosos, são aqui do Distrito Federal, em que o governador Zé Roberto Arruda, que foi preso no exercício do cargo, foi cassado, ele está em campanha, dizendo, mesmo ele sendo ficha suja, ele está em campanha dizendo que é candidato. Né? Esse é um caso. Outro caso é no estado do Tocantins, o ex-governador Marcelo Miranda está na mesma situação. Ele já foi condenado em segunda instância, está insistindo que é candidato, né? Só que aqui no caso do Distrito Federal, os advogados do Zé Roberto Arruda estão dizendo que ele pode ser candidato, porque no dia que ele registrou a candidatura dele, ele não tinha sido condenado, ele foi condenado depois. Mas o jornalista Renato Riella, que é um homem atento, ele escreveu, ele postou aqui no Facebook, a lei, o artigo da lei, que é para não deixar dúvida, o artigo 15 da lei da ficha limpa diz o seguinte: transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro ou cancelado se já tiver sido feito, ou declarado nulo diploma se já expedido. E veja mais, se o candidato foi eleito e diplomado, será cancelado. Então pronto, aqui não tem discussão. Esses candidatos estão enganando o público, porque mesmo que eles consigam disputar, pode ser que não tome posse. E se tomar posse, com certeza não chegarão ao final do mandato. Agora, o que mais me espanta é que tanto aqui quanto no Tocantins, esses dois candidatos estão liderando as pesquisas de opinião pública. Meu Deus do céu, como é que pode, né, um candidato, um político, ficha suja, e ainda liderar uma pesquisa. Significa realmente, né, que o brasileiro falta muito ainda para ter consciência política, porque não tem cabimento um negócio desse. Então a dica do programa de hoje é essa: não vote em ficha suja. Procure um candidato, tem muita gente boa disputando a eleição, procure um candidato sério e não vote em ficha suja. Vamos limpar o Brasil começando com o seu voto, tá bom? Sucesso novo de Rio Negro e Solimões, o Cavalão tá doidão. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro chão e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro chão e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão não nasceu pra viver amarrado, gosta de pasto novo e de ser bem tratado. Se você deixar o cavalão fechado, ele vai pular a cerca pra comer o capim que tá do outro lado. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chão e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chão e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão gosta mesmo de viver à vontade, no meio das potrancas, em plena liberdade. Se você deixar o cavalão sozinho, ele quebra a porteira e sai na carreira em busca de carinho. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chão e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chão e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chão e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Carreiro e chão e galopando, tempo tranca na pista, cavalão tá chegando. Rio Negro e Solimões, o cavalão tá doidão. O avô do João, Cleiton Aguiar, por acaso. Estava escrita na luz do seu olhar. Em silêncio nos olhamos, certamente recordamos o que houve um tempo atrás. Cheguei mais perto e fui dizendo: como vai você? Quanta alegria que hoje por acaso volto a te rever. Ela me disse: tudo tem seu prazo, não é por acaso que a vida nos traz. O mundo gira, as pedras se encontram e até nos desencontros Deus sabe o que faz. Então eu vi que era chegada a hora

acabou a festa, mas a farra continua. Tô virando bicho aqui no meio da rua. Tô de frente ao posto, o clima aqui tá bom. Uma hora dessa que a frentista já virou garçom. Chamei minha galera pra fazer a fuleiragem. Comprei água de coco, Red Bull até Sprite. Uma caixa de cerveja pra gente travar. Cinco sacos de gelo e uma caixa de Old Bar. E a galera que já tá ficando beba, porque meu carro até o capu já virou mesa. E as meninas já tão todas assanhadas. Já tem parceiro até dormir. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Rony Rangel, 5 horas da manhã. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3352-6993. 61-3352-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. A Faculdade da Música apresenta os grandes mestres Boca Livre Toada. Aventureira, tanta toada eu trago na viola pra ver você mais feliz. Escuto o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar no coração sereno da toada. Bem querer.